chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Vai chora, chora. Pagar.